acurado os teus olhos que refletem a escuridão, a pureza em seu espírito, uma nova vida, libertação. Sei de cor as regras desse jogo. Pilantragem, ganância, luxúria, hipocrisia, desprezo, abraço apertado, tapa nas costas, cobra. Rasteja feito sucuri, e daí? Meu veneno já tá pronto, eu tô te esperando aqui, fi. Maluco abençoado, só Deus tá do meu lado. Pra prosseguir nessa guerra anunciada, aqui não adianta nada. Fuzil, 38, HK, nem PT. A guerra é invisível, nenhum olho pode ver. Mateus do 5 ao 7, esquilar sua munição. Na fé tu abre os joelhos e faço uma oração. Só Deus é a cura. Só Deus quem cura. Liberta, salva os loucos dessa escuridão. Lembra o menor que tem os pivete, que chora sangue pra criar, pois é. Na humildade eu sei que tem vitória. Quem corre certo tá certo, quem pisa em falso perderá sua glória. Não acompanha o roubo inimigo, Jesus é teu amigo. Não acompanha o roubo inimigo, Jesus é teu amigo, teu pastor, teu infância salvador. Louca, livre pra sonhar, mais um detento. Na hora da função, primão, lamento é cabuloso. Sonhar, correr e nunca chegar. O brilho de uma estrela apaga-se. Tá dia após dia perdendo a fé, irmão. No desespero eu sei que é foda. Toda tentativa vale muito, um pouco é tudo. Triste é tropeçar no mundão, perder o equilíbrio, cair na escuridão. Eu tô sozinho, pronto pra fazer o que quiser. Cala a boca, José, respeita o nome. Bandido respeitado na quebrada, que é louco flagra, tem munição, disposição, sangue no olho, tem carro pra fuga, pedágio aos homens. Química de primeira qualidade, farinha, munição. Pequenos nervosos em ação, de menota de campana. Inimigo nem tente, tem vários pente. Os moleque tá de olho, atividade é mil graus. Se um mascar, tem outro pro final. Os puto tão na cola, polícia quer meu nome. Cadeia já puxei, voltar pra lá nem pensar. Aqui ganho dinheiro enquanto a guerra não acabar. Serviu de exemplo, meu Deus, com meu lamento. Viver sem fé no mundo é caminhar sem enxergar onde está. Um parasita sem transporte. Seu futuro não existe, seu destino foi jogado à sorte. Trilhar a vida sem ser descoberta. Andar no escuro é perigoso e o mais triste é a decepção. Quantos irmãos já morreram, perdi as contas. A culpa é do sistema de coisas que existe hoje. Inveja, maldade, hipocrisia, violência pura. Se arrepende e viva a vida louco. Só Deus é a cura. Só Deus é a cura. Só Deus quem cura. Só Deus quem cura. Só Deus quem cura. Só em ti eu tenho forças pra lutar, pra sonhar, pra viver, vencer. A cura dos teus olhos que refletem a escuridão, a pureza em seu espírito, uma nova vida, libertação. Só em ti eu tenho forças pra lutar. sem pedir perdão a Deus. Deus, perdoe, abençoe esses filhos teus que pensam que são Deus com uma arma na mão. Homens infiéis que vão à eternidade sem pedir perdão a Deus. A Deus. Só em ti eu tenho forças pra lutar, pra sonhar, pra viver. Só em ti eu tenho.